Uma boa noite a todos. Boa noite. Como é bom estar aqui com vocês. Abre a sua Bíblia, Salmo 119. E o título da mensagem que eu vou pregar para vocês hoje diz assim: o conceito de pecado a partir do Salmo 119. Vamos abrir a Bíblia e vamos orar para que Deus fale ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus Cristo. E hoje nós vamos ler muitos versos do Salmo 119. E assim, com a Bíblia aberta, então vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Oremos. Pai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, fala ao nosso coração neste momento, Pai. Que a Tua palavra seja a luz, a lei, a graça, a verdade, a Tua vontade na nossa vida nesse momento. E que o Senhor nos guie pelo caminho que devemos andar, Pai. Nós entregamos a nossa família nas Tuas mãos, a nossa saúde, a saúde das pessoas que amamos, a nossa vida financeira, os nossos relacionamentos e todas as coisas, pedindo que o Senhor venha agir em nosso favor, para a nossa salvação, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O conceito de pecado é um dos conceitos mais amplos e mais importantes da palavra de Deus. Sabe que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. O que significa que onde não existe pecado, não existe morte? Para você ver o quão é importante o conceito de pecado, que muda a realidade da vida humana por completo. Porque em grande medida a nossa vida, ela é limitada pela morte. Por que que a gente envelhece no processo de adoecer? Porque a gente está morrendo e nós somos pecadores. Nós necessitamos estudar esse assunto sob a plataforma da verdade bíblica. E ao assim fazermos, encontraremos respostas importantes e radicais que nos iluminarão na compreensão do mundo e de nós mesmos. Por que você é do jeito que você é? Uma parte da resposta a essa pergunta está na resposta sobre o que é o pecado. Porque você é um pecador ou uma pecadora? Então, ao entender algumas verdades sobre o pecado, você pode acabar aprendendo verdades sobre você mesmo. Você está vivendo num mundo onde as pessoas estão adoecendo, morrendo, passando por um monte de frustrações, problemas, dificuldades. E quando você aprende verdades sobre o pecado, você pode entender algumas verdades importantes sobre o mundo onde você vive. Porque o nosso mundo é um mundo onde existe o pecado. Agora, como é que o Salmo 119 nos ajuda a entender a questão do pecado? Abre aí a sua Bíblia. Salmo 119, verso 53. E deixa eu adiantar para vocês que só existem dois versos do Salmo 119 que falam do termo pecado em algum sentido em todo o Salmo. Um usa o termo pecadores e o outro texto usa o verbo pecar. E só existem esses dois versos. E nós vamos ler os dois versos. Então o primeiro verso está ali no verso 53 do Salmo 119. E a Bíblia diz assim: de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Quem são os pecadores? São aqueles que abandonaram a lei de Deus. Então o pecado tem a ver com a lei de Deus. Agora dá uma olhadinha no verso 11 do Salmo 119. E aqui nós temos um verso bem famoso. Inclusive tem uma música adventista que diz, né? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Isso é praticamente uma citação exata do verso 11 do Salmo 119. Dá uma lidinha aí. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, no Salmo 119, nós somos apresentados a duas ideias importantes sobre o pecado. A primeira ideia é que o pecado é uma rejeição da lei de Deus. Quando eu rejeito a lei, eu peco. Então Deus diz: não furtarás. E eu rejeito essa lei, eu desobedeço essa lei, eu transgrido essa lei, eu sou um pecador. Também o Salmo 119 nos diz, para a gente colocar a palavra de Deus, que é sinônimo da lei de Deus, nesse contexto, no nosso coração, para fazer o que com o pecado? Para dizer não ao pecado. Você tem que dizer não. Quando você tem uma tentação de mentir, essa é uma tentação que acontece no coração humano. É o nosso dever guardar a palavra no nosso coração, para quando essa tentação bater, a gente atender ela dizendo para ela o quê? Não. Igual a gente atende alguns vendedores que batem na porta da nossa casa, né? De vez em quando eles batem lá no fim do mês, não tem nem dinheiro, né? Tem só as moedinhas para comprar um pãozinho ali. Você não pode comprar nada. Ele vem te vender alguma coisa, você diz o quê para ele? Não. Então a gente deve guardar a lei de Deus no nosso coração, para que quando o pecado bater, a gente possa dizer não. Agora, existem outros versos do Salmo 119 que vão corroborar essa ideia de que o pecado é uma transgressão da lei de Deus. Eu queria ler eles com vocês. Verso 21, olha só. E o autor do Salmo diz assim: increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Então, quando a gente desvia o nosso coração, quando a gente se desvia dos mandamentos de Deus, nós somos malditos, pecadores. Verso 85, e a Bíblia nos diz assim: para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. E aqui, soberbos é sinônimo de pecadores. Verso 126, olha só o que a Bíblia nos diz: já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Inclusive, esse texto é importante para essa ideia que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem sobre o final dos tempos. A gente crê que vai chegar um momento em que todos os povos da terra vão se unir para celebrar e impor a desobediência à lei de Deus, em especial em relação ao sábado. Quando o mundo inteiro, a Bíblia diz, adorar a besta e se entregar ao pecado e tentar obrigar todos os seres humanos a não guardar o sábado ou a guardar o falso sábado, que é o domingo, nós cremos que naquele tempo Deus vai intervir. Jesus vai voltar para libertar o seu povo que é fiel à sua lei. Então essa é uma ideia que também está presente no Salmo 119. Já é tempo de Deus intervir, porque a lei dele está sendo violada. Verso 136. Dá uma olhadinha aí, olha só como o salmista se expressa: torrentes de água nascem dos meus olhos. Por quê? Porque os homens não guardam a tua lei. Sabe que nós estamos tão insensíveis com o pecado que a gente não consegue chorar mais. Hoje em dia as pessoas almoçam vendo aqueles jornais do tipo assim: o ladrão entrou na casa, matou 5 crianças na frente do pai e da mãe. Esse é o assunto do almoço. É verdade ou não é? Ninguém chora quando ouve uma notícia assim. Mas o salmista diz: eu chorei, porque os homens não guardam a lei de Deus. E não é simplesmente uma questão do seguinte: o ladrão entrou na sua casa e roubou tudo, aí você chora, né? Quando o ladrão faz isso, daí a gente chora. Mas não é exatamente assim. A gente deve chorar pelo bandido que está transgredindo a lei. Ele tem capacidade de trabalhar e ganhar o dinheiro, mas ele está escolhendo o quê? Roubar, transgredir a lei. Eu vou contar rapidamente uma história. Não foi uma história na qual eu chorei, mas pelo menos eu orei. Eu morava em Curitiba, na época da Copa, se eu não me engano foi 2006, estava tendo a Copa do Mundo. E eu fazia parte de um grupo de oração da Igreja Central de Curitiba. O dia do jogo do Brasil, Brasil-Japão, aquela Copa lá. Aí eu saí de casa, fiquei com a minha mãe o dia inteiro, de noite fui para o grupo de oração, depois que eu saí do grupo de oração fui para casa. Naquele dia eu cheguei em casa, os ladrões tinham roubado meu computador, tinham roubado minha televisão, tinham roubado um montão de coisas. Em geral ia dar uns 2, 3 mil reais de prejuízo. Sabe qual foi a minha atitude quando eu cheguei em casa e vi aquilo? Tudo revirado e as coisas roubadas? Eu me ajoelhei e orei pelos ladrões, sem nenhuma hipocrisia. Não fiquei bravo. Tem muita gente que às vezes acontece isso, esperneia, grita, chora. Eu não fiz isso. Eu me ajoelhei e disse assim: Senhor, entraram na minha casa hoje e roubaram as minhas coisas. Tem misericórdia de quem fez isso, Pai. Foi o que eu fiz. Só que assim, eu também não fui assim tão perfeito, né, quanto o autor do Salmo, né, que chorou porque os homens transgrediram a lei de Deus. Verso 150 do Salmo 119. Aí a Bíblia diz assim: aproximam-se de mim os que andam após a maldade, eles se afastam da tua lei. Para você ser maldoso, você tem que se afastar da lei de Deus, porque a lei de Deus é boa, santa, justa e perfeita. E quem se aproxima dessa lei deve também ser bom, justo e perfeito no seu caráter. Verso 158. Aí a Bíblia diz assim: vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Então eu dei vários exemplos para vocês, para mostrar no Salmo 119 que o pecado é uma desobediência, uma rejeição da lei de Deus. Isso está em consonância com o Novo Testamento. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. Entretanto, o fato de o conceito do pecado estar relacionado à lei de Deus faz com que o Salmo 119 inteiro seja um grande hino de proclamação de vitória contra o pecado. Por quê? Porque por todo esse salmo se exalta uma noção de fidelidade radical à lei do Senhor. Pensa o seguinte: nós vimos pelo salmo que pecar é transgredir a lei. Então nós podemos dizer que o Salmo 119 é um grande hino, é um louvor que exalta a fidelidade aos mandamentos de Deus, de vitória contra o pecado. Imagine você um dia de trabalho, e quem sabe você é um vendedor de carro. Aí você trabalha o dia inteiro vendendo carro. O cliente vai na sua loja e você diz assim para ele: olha, esse carro, ele é 2005, ele tá com os pneus um pouco gastos, ele custa 20 mil e você vai ter que trocar os pneus quando você comprar ele. Você vai gastar para trocar os pneus uns mil reais. É 250 reais cada pneu. Você falou o quê para o cliente? A verdade, certo? Existe algum outro vendedor que pode dizer para o cliente o seguinte: não, esse carro custa 20 mil, mas os pneus estão ótimos. O camarada sai, menos de um mês o pneu está estourado. Mentiu para o cliente. Agora pensa no que foi fiel, o trabalhador que foi fiel. Ele pode chegar em casa de noite e dizer assim: Senhor, eu te louvo, porque hoje eu trabalhei, ganhei o meu dinheiro e não precisei mentir. Aquele homem lá, ele comprou o carro mesmo sabendo que tinha que trocar os pneus. É normal trocar o pneu do carro. Você não precisa mentir para o cliente. Diga para ele: ó, você compra, mas vai ter que trocar o pneu. Ele já calcula o preço que ele vai dar a mais para trocar o pneu. Beleza, você é honesto. Você pode louvar a Deus pela vitória contra o pecado da mentira, que é tão comum entre os vendedores. É ou não é? Como é comum os vendedores venderem as coisas através da mentira. E como é bom a gente poder louvar a Deus por não termos essa mancha no nosso caráter. Já pensou você poder chegar em casa e louvar a Deus? Você não traiu a tua esposa, você não transgrediu o sábado, você não matou ninguém, não roubou ninguém, não falou o nome de Deus em vão. É um louvor a Deus pela fidelidade à lei. Isso é o Salmo 119. É importante, todavia, atentarmos ao fato de que podemos aprender muitas coisas sobre o conceito de pecado quando analisamos esse assunto à luz dos textos que falam da fidelidade à lei de Deus. E se assim o fizermos, veremos praticamente todos os versos desse salmo, e eles têm algo importante para nos ensinar a respeito do pecado. Se o pecado é a transgressão da lei, esse salmo fala da lei de Deus o tempo inteiro. Então, praticamente o salmo inteiro vai ensinar a gente a respeito do pecado. E eu gostaria de dar alguns exemplos para vocês. Abre a Bíblia, Salmo 119, verso 4. Dá uma olhadinha nesse verso e depois no verso 44. E aí no verso 4, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: tu, falando de Deus, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Olha o verso 44. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo o sempre. Nesse texto, nesses dois textos, existem umas ideias interessantes a respeito do pecado. Se nós devemos cumprir os mandamentos de Deus à risca, isso significa que a gente não pode mentir de vez em quando. Porque tem gente que pensa o seguinte: mentira não é uma coisa comum na minha vida, mas assim, olha, uma vez por semana, bem pouquinho, eu vou contar uma mentira. É para isso que Deus deu a lei dele? Não. Deus deu a lei dele não é para você cumprir ela de vez em quando. É para você cumprir ela como? À risca. Se Deus mandou não mentir, a gente deve ser fiel contra a mentira. E eu devo estar cansando vocês com o exemplo da mentira já, né? Eu estou usando esse exemplo somente como um exemplo de qualquer pecado, tá bom? Você pode colocar qualquer pecado no lugar da mentira. Deus deu um mandamento para não cometer adultério, não é porque de vez em quando, assim, uma vez por ano, pode cometer adultério. Não. Deus deu a lei para a gente cumprir ela à risca. E não significa não. Não é significar de vez em quando tudo bem. Ok? Isso é uma questão importante. Salmo 119, verso 14. E depois o verso 127. Dá uma olhadinha aí. Verso 14, o salmista diz assim: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Verso 127. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Isso significa uma coisa muito importante, irmãos. Quem ama o dinheiro acima da lei de Deus ou acima das pessoas comete o quê? Pecado. O salmista diz assim: Senhor, eu amo a tua lei mais do que o ouro. Você ficaria feliz de tropeçar em 10 quilos de ouro por aí? Eu ficaria. Não sei você. Quanto é que vale o grama do ouro? 100 reais? Por aí, né? 10 quilos. Você ia ganhar um bom dinheiro. Você ia ficar feliz. O salmista diz assim: eu sou mais feliz por conhecer a lei de Deus do que se eu achasse 10 quilos de ouro na rua. Porque talvez eu possa ter 10 quilos de ouro lá na minha conta bancária, mas eu vou usar aquele dinheiro para fazer o quê? Prostituição, vaidade, orgulho, coisa errada, para dizer que eu sou melhor que os outros, porque eu tenho dinheiro e os outros não têm. E do que adiantou todo o dinheiro que eu tenho? Eu não tenho a salvação, eu não tenho a paz, eu não tenho a alegria, eu não tenho a fidelidade. Não adiantou? Nada. E o salmista entendeu isso. E sabe que Em teoria, é muito fácil falar disso aí. Mas se a gente não correr atrás do dinheiro, a gente não tem o que comer em casa. É verdade ou não é? Claro que é. Só que aí acontece o seguinte: na corrida pelo ter o que comer, a gente vai ganhar o dinheiro. E muitas vezes a gente corre mais atrás do dinheiro do que de Deus. A gente busca muito mais o dinheiro do que Deus. Eu não quero dizer, irmãos, que você tem que gastar a mesma quantidade de tempo trabalhando e orando, por exemplo. Não é isso. Então, assim, olha, pensa o seguinte: você gasta 8 horas por dia trabalhando, 6 horas por dia, alguns trabalham até mais, contra a legislação do nosso país, 10 horas, 12 horas, 15 horas, 18 horas, e se você trabalha 6 horas por dia, você não vai orar 6 horas a mais. Então, como é que você consegue gastar mais tempo com Deus do que com o trabalho ganhando dinheiro? Deus tem que ser a pessoa presente aonde? No teu trabalho. Por que que o vendedor do carro está vendendo aquele carro falando a verdade? Porque ele tem a consciência que Deus está com ele. Ele está em pensamento pedindo para Deus: Senhor, eu preciso vender. O Senhor sabe que se eu não vender, eu não tenho salário no fim do mês. Me ajuda, Pai. E eu não vou vender com mentira. Eu vou vender falando a verdade. E Deus abençoa e abre as portas. E você está trabalhando 8 horas por dia, 8 horas orando a Deus, pedindo para Deus te ajudar. Tem gente que trabalha aí, sei lá, lavando o prédio. Pega um andaime e fica lá por fora do prédio lavando. É bom orar bastante quem trabalha com isso, né? Verdade ou não é? Qualquer ventinho ali, ó, estourou uma cordinha, vai encontrar com Jesus, né? Então perceba, a gente tem que trabalhar buscando a Deus. Porque se a gente trabalhar só buscando dinheiro, não importa o quanto você ganhe, você sempre vai querer mais. No trabalho, ano passado eu ganhei 1.000, agora eu quero ganhar 2. Eu ganhei 2, quero ganhar 10. Ganhei 10, quero ganhar o infinito. Porque a cobiça do ser humano não tem fim. Sabe como funciona? Tem gente que já está podre de rica e não para de trabalhar. Diz a lenda que tinha um camarada que ia no banco lá numa cidadezinha, dono de várias fazendas, milhões de reais na conta. E ele levava a marmitinha dele da fazenda para a cidade quando ele ia no banco para não pagar o restaurante. Sabe como que funciona? Não, não, a minha comidinha eu trago aqui da minha casa, eu como ela fria mesmo, não vou pagar 20 reais para comer não. Tem milhões de reais no banco. Porque a cobiça não tem fim, quanto mais tem, mais quer e quer acumular. E quem ama o dinheiro acima da lei de Deus, e por causa do dinheiro mente, rouba, faz o que quiser, peca contra o Senhor. Essa é a verdade. Vamos lá, Salmo 119, verso 29. Depois o verso 163. Então o verso 29 nos diz assim: afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Verso 163: abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Sabe que a natureza humana é naturalmente inclinada à mentira. Nós somos naturalmente mentirosos. E em parte por causa de uma realidade meio complicada, que é o seguinte: a gente não lembra tudo o que aconteceu na nossa vida do jeito que aconteceu. Perceba assim, olha, conta uma história que aconteceu com você quando você era criança. Conta ela durante 10 anos. Você pode ter certeza que durante 10 anos você vai contar essa história de formas diferentes. Você vai enfatizar coisas que você não enfatizava antes. Você vai lembrar de coisas, às vezes, que nem existiu, que na sua cabeça aconteceu daquele jeito. De vez em quando a minha mãe diz que lembra, né? Eu lembro que naquele dia aconteceu isso. Não aconteceu nada daquilo que ela fala. Porque o ser humano, ele vai se deteriorando, ele vai esquecendo, e ele vai reinterpretando na sua cabeça o que aconteceu, e nem sempre aquilo que ele diz que aconteceu foi daquele jeito. Agora sim, olha, entenda, a mentira que é condenada na lei de Deus não é esse tipo de erro. A mentira condenada é o seguinte: eu sei que o pneu do carro está ruim, mas eu quero vender e eu estou falando que está bom. É o engano que tem a malícia. Essa é a mentira que a lei de Deus condena. Não é você esquecer de alguma coisa e contar um detalhe errado. Isso aí é a natureza humana, não tem como escapar. Agora, você ser mentiroso ou mentirosa é ferir a lei de Deus. E ferir a lei de Deus é pecado. Você poderia cantar junto com o salmista: Eu amo a tua lei e abomino a mentira. Como é gostoso encontrar pessoas que podem cantar esse salmo na sua vida, no seu coração. Salmo 119, verso 37. Dá uma olhadinha aí. Aí a Bíblia nos diz o seguinte, olha. Verso 37. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Aqui, o pecado é descrito como um ato de contemplação. Percebam, irmãos, às vezes, o pecado do ser humano, ele está naquilo que o ser humano gasta tempo contemplando. Nesse caso, a gente pode dividir esse pecado em duas áreas. Você contemplar coisas que são pecado, e você gastar muito tempo contemplando o que não é pecado, mas você está gastando seu tempo com coisa inútil. Vou dar exemplos claros para vocês. Você olhar dois homens de cueca dentro de um ringue, enchendo porrada um no outro, é pecado. Vocês sabem do que eu estou falando ou vocês não sabem? Sabe por quê? Porque Deus criou o ser humano para o ser humano se amar, para o ser humano se ajudar, para o ser humano cuidar um do outro. Não é para o ser humano se bater, se humilhar, se machucar um ao outro. É pecado. Pode ter certeza absoluta. Ah, mas se chama esporte. Esporte, pecado nesse caso é a mesma coisa. Assistir pornografia, uma representação suja e infiel do sexo, é pecado. Porque Deus não fez o sexo para você colocar na televisão. Deus fez o sexo para o marido e mulher lá no seu quartinho. Não é para colocar na internet, para maliciar e etc. Entretanto, existem coisas que não são pornografia, que não são violência, mas que a gente gasta o nosso tempo com aquilo. E é tão fácil ver 2 horas de futebol e é tão difícil ler 2 horas de Bíblia. É a natureza humana, é normal, é assim mesmo. Ver o futebol não é pecado, não é igual os casos que eu citei. Porém, tem gente que gasta tanto tempo e dinheiro com futebol que aquilo se torna um pecado. E aí o camarada que não está almoçando vendo que o bandido matou 10 pessoas lá na casa, está vendo o quê? Ronaldinho fez um gol. Poxa vida, ajudou muito a minha vida isso, né? Ah, o técnico do Grêmio está ganhando 500 mil por mês. Pô, é muito bom saber disso, né? É muito importante para a minha vida. Se eu não soubesse dessa informação, eu ia ser muito triste. E a gente está gastando o nosso tempo com lixo enquanto o evangelho precisa ser pregado. Claro, irmãos, que a gente pode ter um tempinho para dar uma relaxada, assistir uma televisão, entrar na internet, gostar de um esporte, gostar disso ou daquilo, não tem problema. A dificuldade é quando isso se torna um ídolo, algo que toma o tempo da missão, da oração, do louvor e do crescimento com Deus. Você pode assistir um jogo de futebol com Deus? Pode. Ora pelo juiz, tá? Não xinga ele. É um bom começo. Ora pelas pessoas envolvidas ali. Algum dia também, deixe de assistir, também faz bem. Você não precisa assistir todos os jogos. Não gaste seu tempo só com isso. E aí, o Espírito Santo vai mostrando para você qual é a vontade dele. E a vontade de Deus sempre é melhor que a nossa vontade. E Deus vai transformando a gente. A Bíblia diz: desvia os meus olhos de contemplar a vaidade, a podridão desse mundo, que não vai te ajudar em nada, só vai te atrapalhar no teu caminho. Salmo 119, verso 77. Dá uma olhadinha aí. E a Bíblia nos diz assim, olha: baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Sabe, irmãos, a gente deve ter prazer na lei de Deus. E quando a gente coloca o prazer do nosso coração fora dos caminhos de Deus, isso é um pecado. Muitas vezes a gente tem muito mais prazer nas coisas da carne, nas coisas deste mundo, do que na lei, na verdade, na palavra de Deus. E certamente isso é um pecado. Salmo 119, 147. A Bíblia diz assim, olha: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Nesse caso, o pecado é a falta de confiança em Deus. Tudo que não provém da fé é pecado. Romanos 14, 23. Deus, ele já deu provas para a gente que a gente pode confiar nele. Não quer dizer que a nossa vida é fácil, mas quer dizer que a gente está vivo pela graça de Deus, e Deus sustenta a gente, Deus abre as portas para a gente, Deus cuida da gente. Se a gente ficar só se preocupando por causa do dinheiro, da saúde, da família, disso ou daquilo, muitas vezes os problemas vão ficar tão grandes que a gente acha que Deus esqueceu da gente, Deus não se importa com a gente. E quando a gente acha isso, isso é pecado, porque isso não é verdade. Deus se importa com você, Deus ama você, mesmo em meio aos seus problemas. E quando você coloca as preocupações acima e não consegue enxergar Deus como um pai, como um senhor que cuida de você, você comete pecado. Você muitas vezes vai murmurar, vai reclamar, vai brigar, vai blasfemar, vai não confiar em Deus. E para terminar, Salmo 119, verso 165. E esse é o texto mais importante que nós vamos ler essa noite. E a Bíblia diz assim, olha lá. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Por que que a gente pode ter prazer na lei de Deus, gastar tempo com ela, obedecer ela? Por amor a ela. É maravilhoso conhecer a lei de Deus, a vontade de Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente está assim angustiado querendo saber a vontade de Deus para a nossa vida, porque a gente quer saber o futuro, né? Pai, o senhor quer que eu trabalhe nessa empresa ou não quer? O senhor quer que eu namore essa menina ou não quer? O senhor quer que eu matricule meu filho nessa escola ou não quer? A gente quer saber o futuro, a vontade de Deus. Mas se você não souber o futuro, saiba a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja honesto, verdadeiro, amoroso, fiel. Essa é a vontade de Deus. E você sabe disso, e se concentre no que você sabe, não no que você não sabe. E eu queria terminar com esse texto de Romanos, capítulo 13, verso 10. Dá uma olhadinha lá. Vai ser o único texto fora do Salmo 119 que nós vamos ler. E se eu pudesse escrever um texto na parede do seu quarto, seria esse aí. Especialmente porque eu estou pregando numa igreja adventista do sétimo dia, que crê na lei de Deus. E a Bíblia diz assim, olha. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O resumo da lei de Deus é o amor. E é essa a vontade de Deus para a nossa vida, que a gente ame a Ele, que a gente ame uns aos outros e que a gente ame a nós mesmos. Sabia que os 10 mandamentos se dividem dessa forma? Primeiro vem o amor a Deus, os 4 primeiros mandamentos. Não ter outros deuses, não fazer imagens, não tomar o nome de Deus em vão e guardar o sábado. Esses 4 mandamentos resumem o nosso amor por quem? Por Deus. Depois começa o amor ao próximo. E o amor ao próximo começa onde? Dentro de casa. Honra teu pai e a tua mãe, não matar, não adulterar, não roubar e não mentir. São os outros 5 mandamentos. É o amor ao próximo. Se eu amo ao próximo, eu não mato, roubo, minto para ele, transo com a mulher dele, etc. É a fidelidade aos mandamentos de Deus, é o amor ao próximo. E em último lugar é o amor por você mesmo. Não cobiçarás. Já pensou se você for triste por todo o dinheiro que os outros têm e você não tem? Você vai ser muito triste, né? Você vai, não vai amar quem? Você mesmo. Se eu for ficar triste por todo mundo que tem esposa e eu não tenho esposa, eu vou ser muito triste, não vou? Quem que eu vou deixar de amar? Eu mesmo. E a lei de Deus se resume em amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. E como é gostoso quando a gente chega em casa e pode cantar o Salmo 119. Quanto amo a tua lei. Eu medito na tua lei, Senhor. E pela tua lei eu estou aprendendo a te amar, amar as pessoas e amar a mim mesmo. É maravilhoso ou não é? Mas sabe, irmãos, eu estou falando tanto da lei de Deus, mas quem sabe você se sinta um pecador diante dessa lei. A gente olha para a lei de Deus, é um amor perfeito, e a gente não tem amor perfeito, e todos nós somos pecadores. Muitas vezes a gente não pode cantar o Salmo 119, porque ele não é verdade na nossa vida. Ao invés de dizer eu abomino a mentira, nós teríamos que cantar eu pratico a mentira, infelizmente. Ao invés de poder cantar eu sou fiel, nós deveríamos cantar eu sou infiel. E essa noite eu quero conduzir vocês a uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo, e ela carregou sobre a cruz os seus pecados. qualquer transgressão da lei de Deus no teu coração, no teu pensamento, nas tuas palavras, nas tuas atitudes. Jesus carregou sobre a cruz, e essa noite Ele vem te visitar para te dar uma oportunidade, que você entregue os teus pecados na mão dEle e confie no perdão que Ele te dá e no poder que Ele vai te dar para você poder cantar o Salmo 119. Quanto eu amo a Tua lei, Senhor. Não porque eu seja perfeito, mas porque o Senhor perdoou o meu pecado, transformou a minha vida, Pai. Eu era escravo da mentira, hoje não sou mais. Eu era escravo do adultério, hoje não sou mais. Eu era escravo desse pecado, e hoje eu não sou mais. E a minha oração é que você possa cantar esse salmo. Eu vou fazer um apelo muito especial para vocês, e eu gostaria de saber se tem alguém aqui essa noite que não é adventista e ainda não foi batizado. Levanta a mão. Só a menininha ali, só as crianças. O apelo é para as crianças e para todos vocês. Se você tem pecados para entregar nas mãos de Deus, vamos orar. Se você entregar os teus pecados para Deus, Ele vai perdoar, e você vai ter paz, e então vai poder cair o mundo, mas você vai estar em paz. Vamos orar então, para que Deus fale ao nosso coração. Oremos. Pai eterno, maravilhoso e querido, em nome de Jesus, obrigado pela Tua lei na nossa vida, Pai. A Tua lei revela o nosso pecado e nós nos entregamos nas Tuas mãos, confessando que somos pecadores, Pai. Transforma a nossa vida, abençoa a gente, guarda a gente e venha nos salvar dos nossos pecados e nos fazer fiéis e felizes pela Tua graça, Pai. Nos leve em proteção para casa, recebe o nosso louvor e a nossa adoração a cada dia. Amanhã, Pai, nos dá um bom dia de trabalho, abençoa a saúde, a vida financeira e espiritual de cada um de nós e traze-nos amanhã para conhecer mais da Tua verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.